passar noite dentro o futuro agora. Agora mesmo inicia-se mais uma dupla hora de Viriato 25. Por aqui na Radar 97.8 MHz para radiodifusão. Operação online em www.radarlisboa.fm. volta ao nosso convívio noturno em Viriato, 25 de noite, dentro na radar Greg Dooley, Mark Lanegan, The Gata Twins. O velho álbum, velho não é bem assim, o álbum de 2008, Saturnalia. Saliências para o início da nossa primeira hora. The Stations, God's Children, depois um saltinho para The Body com a colaboração vocal da nossa muito querida Martina Topley Bird. Isso é mais daqui a pouco com The Body, Gutta Twins. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Ana Cristina Ferrão, a sua habitual rubrica Tira-linhas, daqui a 15, 16 minutos, 23h30, é a hora habitual por aqui no Noite dentro da Radar com Viriato 25. Para trás, os Gutted Wins, que voltaram ao nosso convívio. Rápida inscrição nos New Cuts. Howling Bells. We'll be right back. inscrição rápida nos New Cuts e logo no arranque da emissão dupla na noite de terça para quarta na Radar em Viriato 25 Howling Bells. O álbum chama-se Radio Wars, publicação da Independiente, o título inicial Treasure Hunt. Cities Burning Down, aquilo que tem sido mais correntemente rodado. E depois ainda Irain Chu. Três títulos é a estreia nos New Cuts para os Howling Bells. O álbum chama-se Radio Wars, é uma edição da Independiente. Treasure Hunt, Cities Burning Down, este também que acabaram de ouvir, ainda dá espaço para mais um imediatamente a seguir. Irain Chu, Howling Bells. Thank you. Inscrição nos New Cuts, fase inicial de Viriato 25, dupla hora, terça para quarta até à 1 da manhã convosco em plena radar. Foi o nome novo, Howling Bells, e os três certos de Radio Wars. Mother One Right. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow. There is no other day. Let's try. Made for bleeding, I lost, and I know you're married, but I've got feelings. you've got to go, and I wanted to be afraid to say, but I'm not. I'm scared to death of what you've become. You were my only ally. Now you're looking around for an alibi. Won't you go as your new set on the set on? Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. A. A de água. A água tornou-se uma droga. Se ferve e lhe mistura o tempero do sal, pula como se o diabo retoçasse dentro. Isto, além de perigoso, é sinistro. A água do caldo, se não querem dizer a água que se bebe, é altamente adicionada de cloro. Não sei em que proporções, mas parece coisa explosiva. Os peixes dos tanques fazem-se brancos ao nadar na água da companhia. A nós, o que nos acontece, não sei. Mas é de supor que vamos perder pigmento e criar uma geração de albinos, o que não é nada justo para a nossa tradição mourisca. A água foi-se degradando e de salobra e salgada tornou-se objeto de alquimia. Não sabemos o que bebemos, o que usamos, o que nos corre nas veias, o que compõe 75% do nosso corpo. Água não é. É uma fórmula, mas diferente daquela que nos liceus consta na sua recordável brevidade. Significa operação de alto risco pedir um copo de água. Por isso, tão vertiginosos anúncios ao álcool e a beberragens de toda a espécie. As montras de qualquer pequena mercearia estão cobertas de garrafas e frascos e botijas de líquidos que têm de certo, por terrível e secreta composição, a água. Agostina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Ómnia de Agostina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. Minutos antes de ter linhas com a Ana Cristina Ferrão era Madam Wainwright, do álbum de 2008 I Know You're Married But I've Got Feelings Too. Para trás já ficou o ter linhas esta semana com Agostina Bessa Luiz. Viriato 25, noite dentro na Radar. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da I sang my lover song. I don't know fat and the best of it helps my heart to rest, it helps me sleep the best. I sing my lover song when it is late. Bad news, but I don't care, I whistle everywhere. Sing my lover song. have no faith in myth and fable. I'll endorse the laws of science in any garbled way I'm able. And I don't believe in heaven, at least not anybody's kind. Not a spirit, nor a soul, just the mystery of a man. Oh, but here's the funny thing, I almost wish I did. Could watch over me, drop some hints and gave me through. But I don't believe in ghosts, that's why I did not turn up. Cause I knew that if I did, I'd hear what I had found. Just a dead and empty room with your picture. No smiling apparition, no hint of you at all. And even though I'd love to see you and da meia-noite. How to Get to Heaven from Scotland, Alan Moffat and the Best Ofs. We all just need our mothers, and they've maybe got a point. A lesson to be brothers. We can claim it's just our nature, we can swear it's just the way. But that's a modern myth, it's just the easy thing to see. Cause Mother Nature says that women should find the first donor. Yeah, they should sleep around, and men should be a loner. And women once were worshipped until Christians crashed the scene and said your place is in the home and your pleasure is not seen. So don't mistake your woman for your plaything or your brain, 'cause she'll probably outshine you in almost every way. Yes, you can do your cleaning, until I die. I'm in love with you indeed. We don't see eye to eye, no, every day is sunny. In fact, I'm sure you'll hear this and you'll think it's pretty funny. So to ask a stupid question, could I love you more? Not much. And even though I'm looking, I swear I could never touch. My heart and hands are yours, just let me keep my eyes, and I'll rip them out myself, shoot infidelity arise. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. Primeira das duas horas na noite que une terça a quarta-feira. Aqui estamos com a nossa colher de blues. Esta semana a dedicatória é para Memphis Mini Bumblebee. Chicken, they tear my roots out from my head. doesn't talk. What you think about ain't on my mind. That stuff you got is the sorry kind. Now you're the sorry mistrader, robber and a cheater. Slip you in the dirt, papa and your cousin. Mama duty, lordy, lord. Some of your women ought to be in the can, out on the corner stopping every man. Holly's soap is a nickel and the towel's free. Feed me, Pappy, now who wants me? You're the old mistrader, robber and a cheater. Left your in the dirt, papa and your cousin. Mama duty, lordy, esta semana com Memphis Mini, álbum Bumblebee. Quase a chegarmos à meia-noite, viria às 25 noite dentro na radar. Votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Os monstros sagrados do rock vêm a Portugal. AC/DC. 3 de junho, Estádio de Alvalade. AC/DC. Bilhetes à venda. AC/DC, o concerto do ano. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. Sempre que quiser, consulte o blog radar.blogspot.com, onde estão todas as notícias, ou então quase todas. das 23 à 1 da manhã e de segunda à sexta, o que dá também um regime de terça a sábado, por aqui na Radar, na nossa operação de noite, dentro de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Viriato 25, sons inaugurais da segunda hora de hoje, Bon Iver for Emma e os Oakville River, Lost Coastliners. And wish I didn't hand it in, 'cause school said sailing is fine, leaving behind all the faces that I might replace if I tried on that long ride. Looking deep inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah. Shut up, Soltas, aliás, iniciais de Viriado 25 para a segunda hora desta edição Noite Dentro, terça para quarta, Bon Iver e os Okaville River, agora Tempo de conhecer álbum novo. Não há direito a New Cuts porque já a incluímos há bastante tempo atrás. Liars and Prayers é Talia Zedek and Band. O álbum na Thrill Jockey 2008. Yeah. Através da Thrill Jockey de Talia Zadek and Band, Lies and Prayers. Nesta segunda hora de Viriato 25 rodaram Next Exit, Lower Alliston. E vamos dar ainda um saltinho para um tema já habitual por aqui, através de uma compilação da Mojo, que é Body Memory. Aí está ele. Daqui a pouco há Boomerang na noite da Radar com Viriato 25. I hit the sea. na segunda hora de Viriato 25 para o último Talia Zadek Band, Lies and Prayers, depois da nossa habitual passagem por Body Memory. Foi ainda o tema Wind. Mais que a altura para chegarmos ao boomerang da noite. Of the place that we were looking for, you got back in the car and we drove straight into town. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Até às 3 na noite da Radar, Nuno Galopim está connosco e os seus discos voadores. Boomerang, o mítico White Album dos Beatles em covers. wanna die. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. In the de Viriato 25, versões para o White Album dos Beatles foram já Birthday e Year Blues, cortesias de Ruby Shins, aliás Ruby Sons, Eugene McGuinness, e agora na seguinte Mother Nature's Son, Neville Shelley. Neville? Sounds for everyone.

Thank you. 97.8 radar.